Senhor Brahma de Sião. Sua voz ecoa em Jerusalém, nas habitações pranto e dor. Seca-se o cume do Carmelo, mas ele é nosso Redentor. Por três transgressões a justiça vem, o fogo consumirá os palácios que não crerem. O Senhor é o nosso Rei, Ele traz libertação na tempestade e na guerra. Confie em sua direção. Gaza e Tiro em sua mão. Por quatro transgressões não há perdão. Os cativos ele libertará com alarido em meio à batalha. A misericórdia reinará. Por três transgressões a justiça vem, o fogo consumirá os palácios que não crerem. O Senhor é o nosso Rei, Ele traz libertação na tempestade e na guerra. Confie em sua direção. Três transgressões a justiça vem, o fogo consumirá os palácios que não crerem. O Senhor é o nosso Rei, Ele traz libertação na tempestade e na guerra. Confie em sua direção. Tempestade e na guerra, confie em sua direção.